Gente, Guardião 07, não escuta? Diz o parceiro 2230 desse 2000 pés, está em condições visuais. Positivo 2230 desse 2000 pés, livre LS, reposto estabilizado. Reportaria o localizador, 2230. Controle de Salvador, é o Papá Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle, prossiga. O senhor autoriza o Índia November Alpha a subir a 2500 pés, está no Rio Jacuí. Sente 2500 pés, o Índia November Alpha. Vai 6721 na sua identificação, desce ao nível 060, chegada Mare. 060, chegada Mare, tem reclamação Mare. Mas, desce o nível que está no desvio, esquerda, pode ser? Positivo. Desvio à esquerda, após o desvio, voa Itape. Após o desvio, Itape. Pode voar Itape, está presente, senhor? Autorizado, está presente. Localizador, pista, 2230. Sete patrulha 2230, torre 118-6. Um ótimo dia a você, amigão. Até já. Autorizado backtrack, reporte está livre. Nós estamos no reporte alinhado e pronto para chegar na 7. 270. Gol 270. Centro Recife 1251, no secundário 3325. 251, 3325, bom dia. Passarelo 2230, muito boa tarde, reporte do externo baixado, travado, altímetro 1015. Reportarei, passando o Cibra 223. Júlio, frequência livre, boa tarde. Tape uniforme Mike Eco Golf. Paulo Salvador, Razão 4033. Para pushback e acionamento no 28. Autorizado, Azul 4033, Chantax. Chamada. O papai uniforme Eco Mike Golf, confirme o controle. De Veracruz para Salvador. POB, tipo da aeronave. Papo uniforme com Mike Golf, apresentou notificação de voo? Autorizado, pista 190, frente 1 centena, 2-2. Em repouso, 2-2-3. 7500 pés, de ponta Paripe, aprovando a rotatória. Gente, Tango Zulu mantém a posição com as instruções. Virgínio 2500, Romeu Golf Vito. Agora, onde, Miriam? Sete, Romeu Golf Vito, desce para 1500 pés na bruda rotatória. 1500, rotatória, Golf Vito. Zona descida reautorizada ao 050. 0, 5, 0 agora, 0, 6, 7, 2. Zuno 91 no centro Recife, 1251, no secundário 3325. 351 3325, então 3191, obrigado. Meu Golf Vista, visual com campo? Completamente, senhor. Outro motivo, torre 118.6. 118.6, boa tarde, senhor. E alterna Salvador. O Azul 4033, táxi livre, de parte Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118.6 e o ajuste é 1015, boa viagem. Bate o bilhete Alfa no ponto de zero da torre 18.6. Obrigado, Mônica. Passou aqui. Passou aqui. Após a decolagem, para separar dos tráfegos na aproximação da 10, mantém por até 2.000 após curva esquerda na série prevista. Gente, correto, tem livre decolagem pista 1-7, Juliette, estamos no vento 1-30 graus, 10 nós. Sr. Juliette, 6721. Vai 6721, no... autorizado, descida para 2.000 pés, QNH 1015, livre LS, reposto estabilizado. Vai 2015, autorizado LS, reposto lá. 721, meu velho. Convite, controle. Pedro 2230 no solo aos 20. Pera direito, chamando 21 na cima 9, solo. 219, solo 2230, obrigado. Passarei 2230, boa. Táxi via Alfa Juliette para a remota 14 do pátio principal. Aqui Alfa Juliette, o pátio principal, remota 14. Ao da 17, Romeu Golf Vito. Romeu Golf Vito, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Isso. Web 5721, pouso autorizado, pista 10, vento 1-40 graus, 10 nós, check 3. Pouso autorizado, 5728, está embaixo checado. Mantenha pro outro, é 3.000, tango zulu. Boa tarde, o 6741 da Web, está autorizado, Guarulhos. O nível 340, decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev intercepte a UP Whisky 50 e prossiga até o destino. O controle 19.8, acione 5004. Atualizado nível 340 para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, decolando da 10, primeira curva à direita na Dael, letra de 10, aterrissa de 50, 198, controle com 5004, no trânsito contra 374. Correto, chame pronto no portão 7. Na amarelo. Para continuar na descida. 5240, acione a edificação, desce ao nível 100 na proa de etapa, chegada a Mare. Positivo, Marcelo. Autorizado, voo local e TGL em Misera Cruz, mil pés, corredor Axé, decola da 17, a primeira curva à direita, 19.8, o controle, 18.62, é a torre, e o transponder é o 0151. Matango Mike Papa Lima, sobe a 2.000 pés aguardando o contato no radar. Alfa Vitor Juliette, chame a torre para o acionamento. Valeu, Oscar. Autorizado. Voo de São Paulo, 1010. Corredor Axé e Caixa Zero. Decola da 17. Curva à direita. O controle 199 decimal 8. E o transponder é o 0153. Na 3216, aciona identificação, desce a 110, chegada a Mari. Bom voo, até a volta. Vivo, F5728. Gente, 5728 da web, continue o táxi via Alfa e Juliette para o gate 5. Alfa e Juliette 5. Frequência livre estacional. Vou passar com o Mike Papalima, da presente pro Odiduna, Mike Papalima. Mesmo livre estacionamento sem táxi. 14033, agora distante para iniciar a decolagem, tem uma aeronave de pequeno porte que vai cruzar o campo. Bora, Leandrinho. Atingiu 3000, Juliette Tango Zulu, tá liberada a descrição para uma centena? Autorizado, uma centena, Juliette Tango Zulu. Uma centena, Zulu, para o cruzamento do campo. Web 6721, resposta estabilizada. QLS. 7721, no TUI, 118.6. 118.6. Faz o cruzamento do campo, Tango Zulu. Salvador, boa tarde, Web 6721. Salvador, Web 6721. Condições de subir a 3 mil pés? Sobre 3 mil pés na proa de Dona, Mike Papalima. 3-2, correndo até em forma de 3 mil pés, proa 0, faz 5. Tente após Mari, 3-2 no meio. Após o grande Mari, 3-2 também. Salvador, Juliette Tango Zulu, vai cruzar o campo agora. Tente Juliette Tango Zulu, subindo a 190. Mike, Golf Mike. Qual o local que vai fazer o sobrevoo? Gente, o Mike Golf Mike está autorizado, então o voo local, Salvador, Salvador, setor norte, a 10 milhas. Já decola da 17, comprou a norte. O controle 19.8, a torre 18.6 e o transponder é o 0114. Correto, Mike Golf Mike, para o acionamento, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 15. Bom voo. 19.8.3.4.0.3.3, obrigado, bom trabalho. Mike Golf Mike, livre acionamento, chame táxi. 1.500 pés na proa de Itapuã, reporta outra vez de Pituaçu. Controle Salvador Azul 4033, com vocês com 1.800 pés, restei 3.000 na saída da El. Azul 4033, sem restrição, 1.000 direto Leda. Desculpa, eu repeti, tá, foi entrecortada essa mensagem. Boa contato da decolagem, cruzando 2000, autorizado direto Leda. Oh, afirmativo, direto Leda. Sobe para 160? Afirmativo, subindo a 160. Vou decolar, Mike. Positivo, reporta na rotatória. Positivo, posso descer para o nome 10? O uniforme Eco Mike Golf descida a 1000 pés, tráfego sobrevoando Piripiri, 500 pés, no Robson 44, já informado. Positivo, sim, descer para o nome 10, Eco Mike Golf, aprovando a rotatória. Confirme controle. Web 6721 no solo aos 30, libera direito, chame 1 no 21 na 19. 1 no 21 na 9. Vale. Cruzando 200 para 170, informação mais. 71754, aciona identificação, desce ao 080, chegada Mari. Mari para 080, 74. Opa, Patango, Mike, Papa Lima, autorizado, descida 2000 pés, QNH 10115, livre LS, reporte estabilizado. Livre descida para 2000 pés, ciente do ajuste, reportará estabilizado, Mike, Papa Lima. Trip 5240, descida para 3000 pés, QNH 10115, mantendo 200 nós. Ativo, 200, 3000, trip. O TAM 3216, descida até o 050. Quatro zero sete meia zero meia zero. Zero meia zero, 4076. O gol no 754 desce ao 070. 0707754. 721 na escuta do solo. Prossiga, solo. 6721 no... Prossiga via Alfa e Juliette para o Gate 4. Alfa, Juliette para o Gate 4, obrigado. É? Droga! Braço! O trip 5240 reduz para 190 nós. 90, trip. Sente de November Alpha, 1000 pés, condições visuais, reporta ingressando Interlagos. Papai Uniforme Eco Mike Golf, controle. Prossiga. O... milhas está mantendo o rumo norte, mantendo 500 pés, o tipo é um Robson 44. Sim, normalmente está através da rotatória, o Eco Mike Golf. Dente, é porta visual com o campo. Visualíssimo com o campo. E quando o senhor visualiza o tráfego? Ainda não. 5240, descida 2000 pés. 2000 pés é posto estabilizado, reduzindo para 1970 nós. Positivo, 2000, reduzindo 3030. Correto, 2230, chame. Está pushback, acionamento. Puxará pushback, acionamento 2230. Posição 4? Posição 04, 6721. Muito obrigado. Nada. Parou, pushback, acionamento 6741-07. Autorizado, 6741-07, chame táxi. Patango, Mike Papalima, boa tarde. Boa tarde, Mike Papalima, prossiga. Estabilizado no localizador, passou do externo. Positivo. Sente, chama a torre 118-6. 118-6, golpe. Controle é o Mike of Mike. Vou queimar aqui com a infraero, ok? Só um minuto, mantenha a posição. Metrô na 095, façam 360 curto pela esquerda e repassem a interceptando a sinal 197. 360 pela esquerda, curto, encontrará a interceptação na 197, é mais curto. 674, Anderson, fala. Obrigado. Eu acabei de confirmar aqui com a Infraero, a administração e o portão é o 04 mesmo, ok? Pode continuar no parqueamento. Azul 4070-050. Azul 4076. 4076, descida ao 050. O 050, 4076. Estabilizar, trip, a 10. Sente, trip 5240, torre 118-6. Obrigado. No final da 10. Capatango Mike, Papa Lima, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 7 nós. Livre pouso, cabeceira no zero, Mike Papa Lima. Alfa Vitor Juliette, decolado aos 3, 4, canseira 19, 8, bom voo. 500 pés, está passando da Vespa Itua Sul, chama a torre 118-6. Na visual do farol de Itapuã, atento a um Cessna 150 que acabou de decolar da 17. Alfa Vitor Juliette na pista da torre? Tem Alfa Vitor Juliette na escuta da torre? Do 4033, centro Recife 1251, no secundário 3325. 1-3-3-2-5, boa, 4-7-3-3. Para o táxi 6741 da web, temos 141 a bordo com 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Qual o alternado? Galeão, senhor. Ok, tá livre o táxi, pelo pátio, Juliette e Alfa, e no ponto espera da 1-0, chame a torre, 118-6, ajuste a 1015, uma boa viagem. Ok, vamos aqui via Juliette Alfa, 286 com a nova ponto espera, grato, bom dia, boa tarde, não, galera. Gente, Eco Mike Golf, tem um tráfego adicional na final da 10, faça um novo 360 pela esquerda, reporte visual e reporte interceptando a final da 7. Positivo, Golf. Mike, Papa Lima no solo aos 35, libera direito, chame 1-2-1 na decimal 9, solo. Sal 219, Mike Papa Lima. Para 3.000 pés, PNH 1015. Ele 15-3.476. O Mike Papa Lima, qual o hangar que o senhor vai estacionar? Vai abastecer e já decola Aerostar. Ok, para Aerostar. Então continue o táxi pelo Alfa, em direção ao terminal de passageiros. E reporte para o ingresso do quarto principal. Afirmativo, na base para sinal, passagem travada, novembro da região. Gente, novembro escorreu meu, vento de 150 graus com 99, tem livre pouso, cabeceira 35. Cabeceira 35, novembro da região. Vai embaixar o trabalho? Ah, afirmativo. Grande Hércules. Abraço. Boa, em instrução do Cursol. Afirmativo, via Alfa para até o cruzamento. Estabilizou, 3-2 no meio da tarde. 3-2 no meio, torre 118, decimal 6. 18 no meio, 3-2 no meio. Eco Mike Golf, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso para 17. Gente, Golf. Pronto, não pode esperar, minha 74 na web. Agora na Juliette, e contorne o pátio principal e reporte no através do gate 1-0. O corredor Caixa Prego vai para o través de Vera Cruz, ingressando no corredor Vera Cruz para Paris. Fecha, libera direito, chame 1 do 3209, boa. Salvador, bom dia, 3206, tá estabilizado na final da 10. Gente, 32 no meu, altímetro no 0, no 4, vento 1, no 4, 0 graus, com 11 nós. Agora pista livre, pouso autorizado. Pouso autorizado no 0, 32 no meio. Prossegue para a rotatória, Índia November Alpha. Prossegue para a rotatória, ainda no Índia November Alpha. 45 da passarela. Alpha e Juliette para remoto no 3, 352 fazendo. Uno 7-4. Responder, continua acionado. Por gentileza, desligue o mesmo. Contune é o Michael Mike. Pelo pátio, eu aviso ataque de Lima. Continue pela Lima. E Mike, e Lima Mike, antes da Quebec, chame a torre em 118.6 para cruzar a pista, 17. Lima Mike, antes da Quebec, chame a torre para cruzar a pista. Pirei, Rio Pés, 1-0-1-5, 7-5-4. Doutor, é o Michael Mike. Mike, Golf Mike. De superfície de 1-5-0 graus com 99, ajuste 1015. Tem pouso autorizado, pista na 7. Autorizado, 7, Red Mike Golf. Mas 6-4-1, visual com tráfego na final. Tem um. Ah, 2 da TAM, após a mesma Lima, tem cabeceira na 0. Faz a base da Lima, tem. Qual o FAT que prossegue? Papá, o meio dia November Alpha. Vamos o tráfego agora a 11 horas a 4 milhas pés sobre voo. É um Robson 44, o Índia November Alpha. Confirme se está visual com o campo. Ainda negativo visual com o campo, Índia November Alpha está na proa da rotatória e não visual com o tráfego do helicóptero. Reporta visual com o tráfego, o Índia November Alpha. Reporta visual com o tráfego, Índia November Alpha. O papapá, Mike, chama a torre 118 decimal meia, permanece na frequência da torre, Mike Golf Mike. Ai, que grata mesmo. Do externo. Cuidado com o 7, boas instruções, caso necessário. Ok, a intenção do Mike Golf Mike é dar presente e subir para 1000 pés, aguardando aí a oportunidade, ok? Por enquanto negativo, é um tráfego se aproximando da rotatória, 1 a 1000 pés, aguardo instruções. Mike. 741 não tem livre decolagem, vento 1 a 30 graus, 11 nós. Boa tarde, Azul 4076, já passou externo, está no LS, embaixo e travado. Azul 4076, vento 1 a 30 graus, 8 nós, altímetro 1-0-4, aguarde apenas a pista livre, um web decolando. Cliente com 1014, continuando a aproximação 4076. Mike Papalino, mantém a posição, tem um tráfego na cima, pousando na 7 agora. O táxi até o hotel e chame a torre na hotel para prosseguir o seu táxi via pista. A frequência é 1-8-6. Fotográfico, táxi do hotel é só espera ter uma torre para prosseguir o táxi pela pista, gráfico. Comprou a da final do 1-7, agora instruções vinda no Veberal. Azul 4076, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0, graus 8 nós. Autorizado, pouso na 1-0, 4076. Leve 6741, decolado aos 42, transfere 19-8, bom voo. 19-8, obrigado no serviço. Eco Mike Golf, prossiga até o pátio 5, estacionar frequência livre. Mike Papalima, siga o tráfego à frente, estacionar frequência livre. Objet 6741. 741 no contato radar decolagem, sobe ao 3.